Thank you. Web 5808, na posição número 5, com a informação hotel para copiar. 5808, está autorizado o plano para Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17. Subida Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, corrigindo, é isso mesmo, à direita, após a decolagem, cabeceira 17. 5565 é o código, 1935 é o controle. Poderia confirmar para o 5808 a decolagem da pista 35? Afirmativo, então está autorizada 35, não tem problema não. Mantenha a subida só, porque agora a curva será à esquerda na Arbor Elefa. Obrigado, positivo, autorizado Brasília, nível 360, decola da 35 com curva esquerda na saída Arbor, transição Elefa, pela Pêndulo 17, até a Pino, 5565 transponder, 1935 controle web 5808. 5808, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Positivo, vai decolar da 35, chama quando pronto para pushback acionamento, web 5808, muito obrigado. agora prontos para feedback de funcionamento na posição 5 web 508. 5808, autorizado, champanhe de destaque. Obrigado por feedback de funcionamento, chamado 2008, 508. Olimpo 00, bom dia, prossiga. Ciente, já estou ciente, já está pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 240, via Whisky 1, após Bravo, Golf Charlie, após direto. A subida será da El, Leda, direto, Whisky 1, com a primeira curva direita após a decolagem, cabeceira.